2046, decolado 246, controle 1208, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, voo 2043. Boa noite. Livre, puxa, uma táxi, 310. Decolou, da Eleda. 2043, contato radar, subou 360, da Eleda. Saiu intercortado por 2043, quer repetir, por favor? 2043, contato radar, só deu 360, via da El. Ok, via da El, pode voar direto, Leda? Ativa, número 2 na saída. Pan 3305, reduza para 2109, vai seguir a 2330 da Portugal. Afirmativo então, reduz para, confirma 2309? 2109. 2109, é o tráfego a 20 milhas, né? Afirmativo. Voo 973, chame centro Recife, frequência 13325. 973, entendeu? 13325, confirma. Ativo. É 6313, autorizado 2 mil pés. Ajuste no 0 no 6. 2 mil, no 0 no 6, autoriza 4 mil. Atinge 4 mil, tá 3305. 3305, desce para 2 mil, autorizado LL. 2 mil, autorizado LL, 3305. 6013, voa Duna, autorizado LS. Voa Duna, autorizado LS, 6313. Temos localizer, não é 10, é Watch Call 019. Gal 019, call tower frequency 11895. 11895, report call 019, there is your line. Doug, navegador, muito boa noite, report call 019, full 7 stylus, runway 10. Report call 019, NH1016, wind 170 degrees 08 knots, Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, QNH 1016, airport code 019. 3708, que a 313 reduza para 2009. É 6303? Reduzindo 200, 6303. Tráfico precede 3 milhas para Tonga. Positivo, tem um tráfico. Voo em Abuco. Abuco, dando 3258, muito graça. E a 313, redução para 170. Beleza. Muito boa noite. Está no ponto de espera da 10, pronto. Velocidade até externo. Mantenha essa velocidade até externo, 3305. Para decolagem assim que a pista for liberada. Gente, vai ser 1-0. Livre táxi, pátio principal e Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1096. Livre táxi na ponte de espera, lá 18, 19, 16, 19, 16. Passou no ar, vai lá. Vento, 970 graus, 079. 1-2545. Recife 1-2545, 3285, uma boa noite. Salvador, boa noite, 3305, passando em céu. 3305, continua a aproximação, aguarda a pista livre, que é legal no 096. Paciente, 3305. 305, pouso autorizado no 0, 970 graus, 089. Livre pouso, sub 0, 33305. A 310 decolou 56, controle em 208. 208, a 310. Saída Puca. A 310, contato radar, suba ao 350 via Puca. 350 via Puca, posição de coordenar pro de Aracaju. Negativo, mantém ponto de espera. Na 6313, torre 1989. Na 6310, voa Romeu Fox 08. Romeu Fox 018, muito obrigado, 6310. Fala 58, próxima direita 211. 211, tá? 3305. Fala Salvador, tá? 3305, na sua escuta. Tá? 3305, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, TAM 3305. Na 313, fala 59, próximo à direita, 211. 211, é 313. Se manda a posição pro 3305, é a posição 05? Afirmo. Aguardando o balizador. Decolagem autorizada no 0, nosso 70 grau, 089. Solo motion, aero 63, no 3 de grupo. 63, no 3, Alfa Juliette, gate 04. 04. Diga. Só confirmando, é o 05 mesmo, que até agora ninguém apareceu. Afirmo, já pode não foi o Fraero. Ah, tá. Gol 09000 e colou 0001-1208. 208, gol 096, obrigado. Salvador, o azul 27-2, transfere 7-2. Vou deixar que os dois acione identificação, vou ir na proa de TAP e reposto unidade de descida. Proa de TAP, reportada descida, 2782. Controle Salvador, boa noite, gol 096, decolar na sua escuta. 096, boa noite, contato radar, só para o nível 370, sai da mão. Direto para o 370, sai da MOMO, com a possibilidade de voarmos na proa de Cogbu. Autorizado Cogbu, 096. Ok, voando Cogbu, gol 1-2-0-96. Na 6310, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 45. 245, uma boa noite, boa semana. Amém. Mas boa noite, acione identificação autorizada. A chegada a Mário, desce para o nível 050. Azul 4298, vou ir direto Duna, se tiver condições, mantém a velocidade até mais próximo. Mantém a velocidade, direto Duna, mantém a velocidade, é isso, 4298? Afirmo, se tiver condições. Perfeito. Assim como a gente está um pouco rápido, a gente prefere, se possível, manter a estar, senão vai ficar um pouco no alto, 4298. Perfeito, mantém a estar, 4298. Obrigado, querido. ideal de descer do azul 2782. O 2782, desça para o nível 060. 060, 2782. Roma 096, aqui no centro Recife, na frequência 125, decimal 45. 2545, obrigado, um bom dia, boa noite. Boa noite. Estrezando, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4.010, as últimas 0.6. 4.010, chegada boa, bom? Estrezando, mantenha a lagoinha. Azul 4298, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.6, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, no 0.6, do ajuste, reportaremos estabilizado. 4298, obrigado. Azul 2782, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 2782. 2782, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda para 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao loco 2782. O 2782, desça até 2000 pés, ajuste no 096, aguardando o último vetor para interceptar. Ok, 2016, aguardando vetores, 2782. B782 para o localizador, curva à direita para o 070, reporte estabilizado. Ok, direito 070, reporte estabilizado, norte sou eu, 2782. F2 completa a aproximação, aguarde para chamar a torre. Guarda no 2782. Guarulhos, nível 340, decolagem 1-0, curva direita, perfil de saída da Eule e da Motiva, peso 1-0, primeira aerovia, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Apósito, segue conforme. 5-0, 1-2 é o transponder, 19, corrijo. 1-2-0, 8-0, controle. Tenente Anotão, 3895. Quatro dois nove oito, chega o trem, livre pouso, ventuna, 5-0 graus, com 8-9. Livre pouso no 0 azul, 4-2-9-8. Dois Salvador, boa noite, azul 2782. 2782, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste na 0 no meio. 2016, aguardando a autorização 2782. Pode confirmar o vento por 4298? Confirma? Confirmar o vento por 4298? No meio, 0 graus com 79. Obrigado, 4298. Nove oito, solas 2-1, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, TG, azul 4-2-1-2. Azul 2-7-8-2, checa o trem livre pouso, vento 1-60 graus, 0-6-2-9. Baixou e travou, 2-7-8-2. 4-2-9-8, via Alfa e Juliette, portão 1. Alfa e Juliette, portão 1, 4-2-9-8, obrigado. estabilizado, 3231. 3231, Assumir a Torre, 1895. 3895, 3231. Mantenha minha escuta, libera a direita via eco. Graças a Alfa, Kilo, até o pátio 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Alfa, Eco e Kilo, pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador. Mantenha sua escuta, 2782. Boa noite, 3831 da TAM, final do 90, trem baixo. Boa noite, TAM 3831, livre pouso, pista 10, 160 graus, 0629. PS 3831. Boa noite, TAM 3305, está autorizado Recife, nível 330, decolagem 10, curva à esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama após Aracaju. Após Aracaju, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 54, corrijo, 50 no 7, 120, decimal 80, controle. Ativo, está autorizando 330 para Recife, decolando a Pulco, Jamo, Aracaju. Depois conforme o plano, 50 no 7 no transponder, 208, controle. Corre acima, pronto, portão 5. Sim, faremos, não se incomoda, faremos. São 3831, solas 27, libere direita, mantenha minha escuta. Fox, Alfa, Juliette, portão 6, meia dúzia. Fox, Alfa, Juliette, meia dúzia, na sua escuta, Serra, 3831. Pena 313 autorizado, Guarulhos, nível 360. VP Zulu 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté, decolagem da 1-0, curva direita. Da Elza da Morte, perfil da saída, aciona 5022, 120, decimal 80, controle. Correto, chama pronto, botão 4, chama 63 e no 3. Cuidado, 3895, reposta táxi. Salvador, TAM 3305, pushback treinamento, portal 5. 3305 autorizado, inicial pushback portal 5, reporta ataque. Leve reporta ataque, TAM 3305. Doutor Flores, boa noite, assistindo identificação, autorizada a chegada bom, fila para 4000 pés, ajuste no 016. Sou 20, boa noite, estou em contato radar agora 88 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na proa de mar e reporto unidade descida. Sou 20, autorizado até o nível 050. para o SAC, Celta 3815179 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Direita via Índia, ponto de espera 18995, ajuste na 0 no meio, bom voo, 3895. Direita Índia, ponto de espera 18895, obrigado, boa noite.